Amor, amor, amor, eu que te tiro o seu perdão. Nunca mais vou magoar seu coração. Amor, amor, amor, eu que te tiro o seu perdão. Quando falei aquilo que eu não devia, agora que descobri, peço perdão.